Agora que vocês já foram cheias do amor de Cristo, que vocês entenderam que Ele é o amor manifesto em nós, eu gostaria de continuar a nossa ministração. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 17, a partir do versículo 6. E com a ajuda de Deus, eu gostaria de ler a palavra de Deus para vocês, que nos diz assim: Jesus ora por seus discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim. Eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como enviaste ao mundo, como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Até aqui, palavra do Senhor. Amém? Quando Deus liberou essa palavra, Ele disse no meu coração: filha, eu me importo muito com vocês. Antes que as provas viessem, muito antes de vocês existirem, eu já os conhecia e intercedia por vocês. Os seus nomes estão gravados em minhas mãos e eu não me esqueço de vocês um só segundo. Sabem, Jesus é nosso fiel mediador junto ao Pai. Ele conhece nossas dificuldades. Ele veio à Terra para entender as nossas fraquezas e nos provar que, por mais difícil que seja vencê-las, é possível através dele. Falamos primeiro, na primeira ministração, do amor, que é Jesus. E vocês foram enlaçados com esse amor. Agora, o mediador quer curar suas feridas, restaurar sua identidade de filho e de filha amada. O inimigo usa as pessoas que mais amamos para nos atingir, usa nossos sonhos para nos desanimar, mas hoje o nosso fiel mediador, ele anseia ter-nos para ele. Saiba que Deus, ele não se esqueceu de você. Ele te contempla nessa angústia que você tem vivido, nessas provas. E te diz: não estou te castigando, porque Deus não castiga, Deus não prova. Mas Ele está te capacitando para fazer a vontade dEle na terra. Tudo isso que você está passando, isso vai acabar e gerará peso de glória. Então, meus amados, vamos limpar nossos corações nessa hora. Vocês podem abrir a sua boca aí, cada um do seu jeito, pedindo perdão a Deus por tê-los resistido tanto. Quantas vezes resistimos a Deus? Quantas vezes somos convidados a orar? E por tantas coisas não oramos, às vezes por uma falta de fé, às vezes pelos afazeres, nos envolvemos com tantas coisas. Isso nos tem afastado do Senhor. Quantas vezes, em meio às nossas tristezas, nós escolhemos lembrar da tristeza, ao invés de lembrar quem Deus é, e glorificá-lo, e levantar um louvor ao seu nome, dizendo que, apesar das provas, Ele é tão bom para nós. Quantas vezes? Então, prostre-se nessa hora, renda-se a Deus e diga a Ele que você precisa dEle, que você anseia por Ele. Contempla Ele como um Pai amoroso, deixe o amor manifesto, Jesus Cristo invadir seu coração, preenchê-lo, levando você a esse lugar de intimidade e comunhão. Esse lugar onde há cura, onde há restauração. Deixa Jesus te levar para esse lugar. Sinta-se na presença de Deus. Ah, irmãos, Deus tem tanto para nós. Para eu ministrar sobre o batismo com fogo, precisamos permanecer nesse lugar e resgatar nossa identidade de filhos. Nossa identidade ela é resgatada através do amor. Através do amor manifesto. Sabe, quando lemos a Bíblia, nós contemplamos o cuidado do Senhor com as nossas vidas. E quando vamos à igreja, ou quando nos relacionamos com algum irmão, nós vemos esse cuidado através dos irmãos. Sabe, nessa campanha, eu vejo o cuidado de Deus com a vida de cada um, porque Deus anseia nos resgatar desse lugar de tristeza, de angústia, de feridas. E Ele quer te trazer de volta para o amor, resgatar você ao primeiro amor, porque Ele te ama, Ele te deseja, assim como nos primeiros dias, onde você sentia esse amor tão gostoso do Senhor, onde tudo era novidade, onde o que importava era passar tempo com Deus. Então, que nessa noite você seja resgatado para esse lugar. Deus quer se revelar como um Pai amoroso. Então eu gostaria que você entendesse que Deus é um Pai amoroso. E o amor é manifesto por Jesus em nós. Então, deixa Ele se envolver em você. Seja cheio do amor de Cristo. Seja curado, seja restaurado. Que haja cura, que haja transformação, que haja restauração na tua vida. Deus tem um plano para você. E Ele quer te usar aqui na terra, fazendo a vontade dEle. Deus não faz nada simplesmente para o nosso prazer e para a nossa glória. Deus faz tudo para a glória dEle. E Ele quer te usar para a glória dEle. Seja inundado com esse amor de Cristo. Recebe essa palavra em nome de Jesus.